Olá. Há muitas maneiras de aprendermos coisas importantes para a nossa vida. Provérbios tem um princípio muito interessante. Provérbios nos ensina, naquelas comparações que são feitas ali entre o tolo e o sábio, né, tão frequentes no livro de Provérbios, que enquanto o sábio aprende apenas com o conselho, o bom conselho, evidentemente, o sábio aprende sem precisar passar por dificuldades. Quando ele é advertido sobre aquilo que é bom ou não, sobre aquilo que funciona ou não funciona, aquilo que dá certo ou não, e ele procura seguir pelos melhores caminhos, tomar as melhores decisões. É claro que ele erra, mas ele vai errar menos e vai ter menos prejuízo. Ele vai evitar grandes problemas na sua vida, grandes dores de cabeça, e não vai precisar aprender com os erros. Afinal de contas, às vezes temos que aprender com os erros. Mas é interessante que Provérbios mostra que o tolo nem com os erros ele aprende. Ele não aprende com o conselho. Quando vêm os problemas, aquele tipo de problema que vem por causa dos erros cometidos. Nem todo problema que passamos é por causa de erros que nós cometemos, mas aqueles que cometemos, aqueles erros que cometemos e que trazem más consequências, Provérbios nos diz que o tolo nem assim ele aprende, ele continua errando, ele não assimila que agiu de forma errada e segue no erro. Nós sabemos pela Escritura que Israel é uma nação, é um povo que foi ensinado por Deus, conduzido por Deus. E em meio aos seus ensinos foi advertido, foi conduzido, enfim, eles tinham um acervo, um material. E tem ainda nas Escrituras, se eles forem até elas, é claro, né? Está tudo ali e tem uma história de um relacionamento em que Deus ensinou tantas e tantas coisas, mas nós sabemos que eles sempre tiveram dificuldade em aprender. Israel, com a divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, a essa altura o Reino do Norte já está prestes ali a ser invadido pelos assírios. Possivelmente, quando Isaías escreveu o capítulo que vamos ver hoje, essa invasão já tivesse acontecido mesmo. E Judá está ali numa situação bastante apertada. E Isaías anunciou, nós vimos nos últimos capítulos, anunciou o colapso do Egito, a exposição, expôs, né, a inutilidade da sua ciência, da sua sabedoria, diante daquilo que estava por vir. Eles não iam conseguir evitar, seus sábios, seus líderes, não iriam conseguir mudar o que estava decretado sobre o Egito. Mas também anunciou a futura redenção lá na frente, um dia quando egípcios estiverem adorando ao Deus de Israel. Que coisa incrível a gente ver nessa última passagem. E Isaías tem mais algumas coisas para dizer sobre Egito, e aqui novamente ele volta para Cuxi. Lembram dos Cuxitas, aquele país vizinho, correspondente mais ou menos à Etiópia atual, não é exatamente a Etiópia, como inclusive muitas traduções trazem, né? Ali o original é Cuxi, é uma nação distinta, que inclusive nesse tempo os Cuxitas, governantes Cuxitas, dominavam o Egito. Então tem essa grande familiaridade entre as duas nações. O fato é que Judá precisava aprender com tudo isso que está acontecendo à sua volta. E nesse caso particular, o que está acontecendo e o que estava ainda para acontecer com Judá e com Cush, mas Deus vai ajudá-los a aprender. Deus tem mais algumas maneiras de fazê-los assimilar a verdade. E é isso que nós vamos ver então no capítulo 20 de Isaías. O texto nos diz o seguinte: no ano em que o general enviado por Sargon, rei da Assíria, atacou Asdode e a conquistou, nessa mesma ocasião o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor: assim como meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Assíria, para vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos, com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia, o povo que vive deste lado do mar dirá: vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos, a quem recorremos para nos ajudar e livrar do rei da Assíria. E agora, como escaparemos? Temos aqui, portanto, lições para ajudar. Lições para que Judá assimilasse aquilo que estava acontecendo, entendesse, colocasse em prática ali na vida da nação. E o que nós temos em primeiro lugar aqui, nós temos, na verdade, duas maneiras de aprender. Voltando aqui para a nossa introdução. Judá poderia aprender com sinais. A primeira forma de aprender que nós vemos aqui é aprender com os sinais. Que sinais eram esses? Primeiramente, a conquista de Asdode. O texto nos diz que um general de um rei assírio estava então conquistando naquele tempo a cidade de Asdod. Que cidade é essa, Asdod? Asdod é uma cidade da terra dos filisteus. Já ali num entroncamento muito interessante, lembrando que a terra dos filisteus ficava ali a oeste, né, do território de Israel, onde temos hoje a faixa de Gaza. E Asdod era uma cidade importante, a cidade do templo do deus Dagon, dos filisteus, um deus muito associado ali ao mar, já que ali é uma cidade próxima ali na faixa do Mediterrâneo. E essa cidade é uma cidade que estava numa rota que vinha do norte, ou seja, lá das terras dos assírios, e ligando ao Egito. Até hoje existem essas vias de ligação. Ali era uma rota, e ora o que está acontecendo aqui é que os assírios já estavam em Asdod, ou seja, eles já estavam a caminho do Egito, eles já estavam próximos do Egito. A gente poderia dizer que eles estavam às portas, porque dali eles só teriam que atravessar algumas terras desérticas, onde não teriam qualquer resistência, e se eles conquistassem mataram as Dodi, que era naquela ocasião protegida dos egípcios, ou supostamente protegida dos egípcios, então significa que os egípcios nada puderam fazer. Vamos lembrar aqui que Deus decretou a falência, o colapso do Egito. O Egito não podia defender nem ele mesmo. Mas os povos ali não estavam totalmente se dando conta do problema todo. O fato é que os assírios chegam, tomam conta, conquistam essa cidade, e no momento em que eles conquistam a cidade, Deus dá uma ordem para Isaías, uma ordem inusitada. Isaías já havia recebido ordens de Deus para dar nomes aos filhos, a gente já viu isso lá atrás. Nomes que tinham relação com a situação, com profecias. Ele não podia pôr um nome qualquer nos filhos. O nome dos filhos tinha a ver com aquilo que viria pela frente. Era um anúncio. Quando esse filho nascesse, seria um sinal do cumprimento daquelas coisas que Deus estava anunciando. Olha a vida do profeta, que vida complicada. No sentido de que ele não tinha certas liberdades como a gente poderia imaginar. Deus dava ordens para que ele fizesse coisas em obediência a Deus, e o texto diz que ele obedeceu, e no caso aqui, ele teve que se despojar das suas roupas. Aqui vemos uma roupa rústica, uma roupa muito típica desses homens que andavam com roupas rústicas, roupas rudimentares, pano de saco aqui no caso. Ele tinha que se despojar daquela sua roupa e das suas sandálias. E tem um debate aqui sobre o que significa essa nudez de Isaías. E alguns acham que tinha uma roupa por baixo ali, uma outra roupa, como teria acontecido com Davi, quando o texto diz que ele ficou nu, mas na verdade ali não era de fato uma nudez. Agora com Isaías a coisa é diferente, porque ele está anunciando uma condição que depois Deus vai explicar. O que que é isso? Qual é o significado disso? E quando a gente olha para o significado, parece que não faz muito sentido que ele tivesse só trocado de roupa, por exemplo. O texto não dá essa ideia. Mas a gente também não precisa imaginar que ele estava completamente nu. Aparentemente, havia uma roupa por baixo, uma espécie de roupa íntima que era usada abaixo dessas túnicas. As pessoas usavam essas roupas diferentes um pouco das que a gente compra por aí hoje em dia. Mas o fato é que existiam, mas já era o suficiente para ser um sinal de vergonha, um sinal de humilhação a pessoa andar assim. E por quanto tempo Isaías tinha que andar assim? O texto diz que ele tinha que andar assim por 3 anos. Por 3 anos, Isaías deveria andar descalço e andar o que poderia se chamar de nudez, né? Uma roupa mínima ali, o que era considerado extremamente vergonhoso, uma exposição, uma humilhação. E depois desses 3 anos, então Isaías deveria, pela palavra de Deus, dada por Deus a ele, então explicar o que significava aquilo. Veja. Pare e preste atenção agora na cronologia, no sincronismo de Deus, como que Deus está com tudo sincronizado, os acontecimentos. Os assírios chegam em Asdod. Asdod é uma cidade dos filisteus, é rota para o Egito. Quando eles chegassem ali, quando eles chegaram ali, Isaías recebeu a ordem para se despojar das suas roupas, das suas sandálias. E isso durante 3 anos. Terminados os 3 anos, então ele iria proclamar o que aquilo queria dizer, o que aquilo estava anunciando e o que aquilo queria dizer. E qual era o anúncio? Era o fato de que Assim como ele estava daquela forma, despojado, humilhado e tudo mais, assim estariam também. Muito em breve, ou seja, após aquele período de 3 anos, já era o botão de início ali de Deus. Assim também estariam os egípcios e os cushitas, ou como as traduções trazem, os etíopes, o pessoal da Etiópia, mas aqui no caso é Cush mesmo. Assim estariam eles. Por quê? Porque eles seriam, ao longo daqueles próximos anos, submetidos à escravidão. É assim que os escravos ficavam. Eles eram despojados das suas vestes e eram levados, acorrentados, amarrados para o cativeiro, para servirem, né, para as construções, monstruosas, né, que esses, dominadores, ergueram. Na antiguidade, né, com essa mão de obra escrava. Então eles eram arrastados dessa forma e eram desnudados. Aquela representação dramática de Isaías, ele próprio depois teria que explicar: olha, eu fiquei assim, Deus está dizendo que eu tive que ficar assim para exemplificar, para ilustrar o que agora vai acontecer com os egípcios e com os cushitas. Eles vão ser despojados de tudo. E esses detalhes nós já vimos quando Isaías apresentou as profecias sobre tudo que estava para recair sobre Cush e sobre o Egito. Portanto, os sinais eram claros para o pessoal de Judá. Eles tinham uma cidade conquistada, muito próxima a eles. Não esquece que Asdod é fronteira com Judá. Eles podiam saber disso e entender e presenciar. Estava ali do ladinho deles. Passaram do lado ali, mas eles estavam indo para o Egito, os assírios no caso. E você tem um profeta aqui a serviço da verdade. Um profeta que é obediente, um profeta que se submete a uma condição humilhante, para cumprir a vontade de Deus, para proclamar aquilo que Deus queria que ele proclamasse. Isaías é representado aqui como meu servo, Deus diz. É uma forma elogiosa de mostrar que Isaías era um instrumento dele, é um instrumento a serviço dele. Isaías se coloca nessa posição e esses eram sinais claros para o pessoal de Judá. E Judá teve muitos desses profetas verdadeiros e sinais verdadeiros da parte de Deus ao longo da história. Quando nós chegamos nos nossos dias, o que acontece é o seguinte: na ausência de profetas verdadeiros, porque é isso que nós vivemos hoje, não temos os profetas verdadeiros. Profetas ficaram lá atrás, com o início da igreja, até que a escritura se concluísse. Com a conclusão da escritura, tudo que havia de ser revelado está ali, está registrado. Não há mais o que ser anunciado de novo. Portanto, não há necessidade do ministério profético nesse sentido. Podemos encontrar ministérios paralelos aos profetas, com semelhanças, mas não profetas, literalmente falando. Na ausência desses profetas, infelizmente, o que nós temos são os falsos profetas, e esses proliferam. Eles se multiplicam e eles têm aparecido aí ao longo dos séculos. Uns atrás dos outros. Como resultado disso que a gente tem é confusão. As pessoas confusas, porque muitos desses profetas têm anunciado todo tipo de coisa. Eles alegam que eles têm sinais, na verdade são sinais trocados, sinais fruto da sua confusão teológica, fruto de visões, fruto de delírios, todo tipo de coisa. E seitas surgiram por causa de gente assim. E o que acontece é o seguinte: o próximo evento que nós temos certeza pelas Escrituras que virá, que é o arrebatamento, esse é o próximo evento. Veja só, ele não tem anúncio, ele é repentino. A Escritura nos diz claramente que ele é um evento sem aviso, ele não tem um sinal, não vai haver um sinal que anteceda o arrebatamento. Tanto é que próprio Paulo aguardava que o arrebatamento pudesse acontecer ainda no seu tempo, e assim tem sido a cada geração da igreja. Nós aguardamos porque não sabemos quando, não sabemos como, não há um aviso, não há um sinal precedente. Portanto, qualquer sinal que se anuncie por aí, cuidado. Bom, temos a possibilidade de aprender com os sinais, o pessoal de Judá tinha como fazer isso, mas eles tinham também. Caso não aprendessem com os sinais, pelo menos aprender com os erros. O texto nos fala que quando os assírios finalmente chegassem ao Egito e a Cuxi, o que ia acontecer com o povo de Judá agora era, em primeiro lugar, desespero. O texto fala de pavor, fala de medo. A chegada dos assírios no Egito e em Cuxi significava que o cerco estava se fechando, de que nações poderosas, naquele momento, naquele contexto, estavam caindo sob o poder dos assírios. Os filisteus já tinham sucumbido. Algumas nações a leste já haviam sido dominadas. Agora, ao sul você tem também nações sendo dominadas, ao norte também, né? Caso do próprio Israel e Síria. E veja, agora ao sul, portanto, o cerco se fechando. O texto fala de pessoas desesperadas. O domínio está chegando e eles agora estão sozinhos. Veja só, em termos de parcerias, de alianças. Depois do desespero, você tem, além do desespero, você tem também a decepção. O texto fala que eles ficaram decepcionados. Por quê? Porque eles confiaram no Egito e em Cuxi como aliados numa resistência que não serviu para nada. Não houve resistência, não houve possibilidade de resistência. Portanto, desmoronou toda a esperança que Judá havia colocado naquelas nações. E o texto mostra isso. Quando acontecesse, eles ficariam decepcionados. E finalmente, além do desespero e da decepção, a desorientação. Tudo isso está junto. Tudo isso veio num pacote só. Desespero, decepção, desorientação. O texto diz que eles ficaram se perguntando: e agora? Como escaparemos? Isso tem uma pitada de desespero? Isso tem uma pitada de decepção? Tudo isso nessa mesma frase. E tem a desorientação junto. Eles perderam a direção, perderam o sentido, perderam o foco, perderam o norte. Para onde vamos? O que vamos fazer? Como nós vamos escapar? Não temos para onde fugir. Não temos o que fazer. E agora? Que coisa interessante, que situação interessante. Porque já que os sinais não haviam servido para aprender, ao menos eles poderiam aprender com os erros, não é mesmo? Eles poderiam olhar para toda essa situação e ver, pera um pouquinho, onde foi que nós erramos? Onde está o nosso erro? Agora, o que acontece é que, em meio aos erros que vêm e que os sinais acabam não resolvendo, e depois vêm os problemas, depois vem o desespero, a decepção, a desorientação, o fato que Deus está o tempo todo procurando revelar a eles, abrir os seus olhos, é para o fato de que eles precisavam confiar nele e não nos homens, não nas instituições, não nos poderes das nações, não nos vizinhos, não nos armamentos, não nas estratégias políticas. Eles precisavam confiar em Deus, porque ele é a única fortaleza, a única defesa que podia realmente conter qualquer inimigo, que podia resolver qualquer situação. Eles, mais do que ninguém, deveriam saber disso. Eles tinham todos os elementos para depositar a confiança deles em Deus, mas eles foram se afastando, se afastando, se afastando, e no meio dessa loucura, entendendo e acreditando que aquelas nações podiam, juntamente com eles, numa aliança, ajudá-los a resistir contra os assírios. Mas tudo isso viria a ruir, e o desespero, a decepção e a desorientação tomariam conta. Tem mais coisas que Isaías ainda vai dizer para Judá. Tem mais lições. Como é que será que eles reagiram a tudo isso? Quantos responderam em fé àquilo que Deus esperava deles? Olhando para nós, olhando para a igreja, olhando para a história da igreja, nós percebemos que tem havido, né, erros e acertos. Grandes homens de Deus, grandes reformas importantes que aconteceram desde que a igreja está neste mundo, desde que a igreja foi colocada aqui pelo Senhor Jesus. Grandes, grandes coisas, mas muitos erros desde o início. Não é só ler as cartas, nós vemos que os erros surgiram muito cedo. E esses erros têm se multiplicado, esses erros têm acontecido. E se nós observarmos bem, numa comparação aqui com aquilo que aconteceu com Judá, nós vamos perceber que muitos desvios doutrinários, muitos desvios da igreja, ou erros, eles se devem ao fato de que a confiança foi colocada em homens. A confiança foi colocada em poderes deste mundo. A confiança foi colocada em um suposto poder político da igreja. A confiança foi colocada em supostos apóstolos que não eram apóstolos, em instituições. A igreja tem feito isso muitas vezes, e quando ela fez isso, ela errou, ela se desviou do seu caminho, ela se desviou do seu propósito, do propósito que Deus estabeleceu para ela, e ela enveredou pelo erro, pela mentira. E infelizmente, muitos têm sido vitimados por esse tipo de situação. O que cabe a nós, individualmente e dentro do contexto de igreja? Eu creio que precisamos repudiar os supostos sinais anunciados pelos falsos profetas do nosso tempo. Tem muita gente, desde que a igreja existe, muita gente anunciando coisas, muita gente confundindo o povo, e temos que repudiar sinais de supostos profetas que, na verdade, são falsos profetas. Muitas vezes a mensagem vem até por gente ingênua, que não é um falso profeta, mas que acreditou nesse falso profeta. Mas quando nós ouvimos aquela pessoa que é nosso amigo, que é alguém conhecido, às vezes, muitas vezes líderes das igrejas, que são mal informados, que têm uma teologia muitas vezes não muito consistente, acabam acreditando em certas coisas, enveredando por esses caminhos. Cuidado, vamos repudiar aquilo que não é claro nas Escrituras. E vamos parar de confiar em homens e nas instituições humanas como fonte de segurança, aquela segurança que somente Deus pode conceder, somente Deus pode nos livrar, somente Deus pode nos proteger, somente Deus pode nos guiar, nos cuidar. É claro que precisamos ter pessoas maduras que nos orientem, que nos ajudem, precisamos ter o amparo da comunidade cristã. Mas essas coisas não podem se sobrepor a Deus, não podem ocupar em hipótese alguma o lugar de Deus. O que dirá então das instituições humanas, governos, políticos, cientistas, filósofos, seja lá quem for? Devemos parar de confiar como fonte de segurança. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda cumprirmos o nosso papel, confiarmos nas Escrituras, naquilo que elas já trazem, naquilo que elas já nos apresentam, e essa confiança no nosso Deus seja a nossa marca. Deus te abençoe, tenha uma boa semana.